Afirmativo, pode cruzar a sua retaguarda. Ok, a divisão é da guarda do tráfego, reforço que na vez está de sapão. Como é que não? 10 graus. Camaçari, Bravo, Mike, Bravo, Madrid. Passagem após através da imagem, divisão. Retorno 1, 2, 3, 8, 8. Autoridade do Chile até 3.500 após a critério. Capitão Gosta do Fundo. Aí, o Michael Alfa, próximo Tapão, já livrou o final do 10. Televisão, Michael Alfa, na vertical de Tapão, achando o controle 208. 208, Manoel. Chama 6326, na sala 932, espera direito, 209. Mantenha nível de voo no 00, seja o sabão encerrado. Você disse informação de voo alerta, está no centro. Frequência 126.0, alterna 128.8. Centro de Salvador, voo direto Luna. Desça até o nível de voo 060, ajuste na 092. Encontrei o ideal, que eu estou sendo 2 horas de 1. Estamos passando 3.500. 3905. Estão confirmando nível 390 na POCA, o Sarah é o 142. 350. 350 na POCA, o Sarah é o 142. Thank you. informação chegada da Mariana Chame da Aristina. Agora eu não sei escutar.

2, metro 102, via Correttori, siamo in Tariti, cielo sono uomo. Alternativa 2, 3, 2, 1, 8. você e o outro canal. Boa tarde, eu vou com 884, se aproximar do então, canal. 1884, mantém a ponte de terra aqui em São José. Código 01 no 67, tá fora. Meu Charlie X-Ray, autorizado por 5, 120 graus, 19. 263 de redução de velocidade para aproximação. Espera a onda 500 sobre a Seasa, o seu nome. Salvador, o passaria do 2263. Passaria do 2263, continua a aproximação, agora em 3 ação 3. Guardando a atualização de pouso, 2263, grato. Yes, Mike, tem que ir, deixa eu mandar 070, chegando a Boa Okay. 902, chama o CDZ, tá no CDZ. Voo no 256. Autorizado a mim, Matheus, 690. Agora duas milhas, muita terra, tudo estabilizado. 91, 92, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Agora foi. O voo no 620 está livre de pouso. Autorizado por execução, corrido vento, 120 graus, 129. Livre pouso no zero, voo no 620. Thank you. Eu estou na beira no meu nome. Autorizado por pista 17 em Salvador. Vento 110 graus, 129. E aí, que é o seu gostoso? Passar mais um meu alto, mantém. perto pela linha do litoral sul de Salvador. Reporte passando o farol de Tacoma. Tráfego à sua esquerda é um Airbus 320 da TAM. Fica atento às turbulências do Airbus para prosseguir.